3325, obrigado. Tá livrando, nosso escudo da parte 3. Livrando. Alfa Kilo, da parte 3, fica atento. Isso. Controle. Chanel 62-13, autorizado a alinhar e manter a cabeceira 1-0. Autorizado a alinhar e manter a cabeceira 1-0, 62-13. Da 3144, inicie redução para 2100. Controle. Sua pistola no site, reporte alinhado e pronto. 4076, no solo de 24, livre à direita, chame solo 121, decimal 9. Na direita, 129, 4076. Azul 3144. 3144, visto até o 0050. 0050. Alfa Juliette, portão 03, vai chamar para ingresso na Juliette o Azul 4076. É um Boeing 738, tá próximo de Duna agora. Gente, metade 23, como 02. Força aérea 5958, vetoração para sequenciamento, curve à direita na proa 240, seu limite é o localizador. Direita 240, limite lote para 5958. 95, box 2, para o pushback de treinamento. 958, 10 para 4. Gol 941 estabilizado. Curso do localizador. Chame torre 18 decimal 6. 18 6, boa tarde. Rep 6726, aposto localizador. Guardará. Avisado. 941, no altímetro 10 no site, continue a aproximação. Cheque trem. Reporte baixado e travado. Baixado e travado, gol 941, avisado. 1941, autorizado pouso, pistão 10, vento 130 graus, 08 nós. Livre o pouso, gol 1941, pistão 9. Tenê 6213, decolado 26, chame controle 120, decimal 8. Chamará controle 208, 6213. Vitor Mike Quebec, decolado 26, chame controle 120, decimal 8. 20.8, muito grato, Mike Quebec. Salvador, Chanel 6213, bom dia, boa tarde, 1800 pés cruzando. 6213, contato radar, voa para o 360, após 2000, voa direto Leda. Após 2000, voa Leda? Afirmativo. Ok, voando Leda 6213. Juro. Controle com aquele cordial, boa tarde, o Papatango, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, para você. Decolado, curva na direita, cara. Gente, mantendo um corretor Shell no meu pé. Autorizaria acender para 2500, cara. Mantenha no corretor Shell. Força aérea 5958 para interceptar o lock, curva à esquerda na Pro 130, desça para 3 mil pés. Pode estabilizar. Passar a estabilizar no convestia da proa 130, descendo para 3 mil pés. Passar a estabilizar. Na 3144, desça para 4 mil pés, ou ajuste ao 1097, redução para 1809. Descendo para 4.017. Gol 9228, desça para o 050. 050, gol 9228. Controle de gol no 754. Gol 754, na chegada Mari, desça para o 080. Na Mari 080, gol no 754. Estabilizou 6723. 6726, campeão de aproximação, torre 18 decimal 6. 18,6. Quebec vai direto para Cairu. No 2500 é possível, tá? Utilizado no 2500 direto Cairu, ajuste ao 1097. Ciente, entendido, livre atenção, 2500 na prova de Cairu, mais Quebec. Na pista 1097. Até a papá, Quebec. Vai aguardar. Duna, desça para 3 mil pés, ajuste ao 1097. Duna, 3 mil pés, 3144. Força aérea 5958, desça para 2 mil. Complete a aproximação, agora está 6 para 2. Força aérea 5958, desce para 2 mil pés. Força aérea 4, desça para o 060. 3804 é o controle. 941 no solo 29, livre à direita, chame o solo no 21-9. 60. Desce para 060, 3204. Gol 9754, desça para o 070. Gol 9754 para 070. Do Quebec C, autorizado ingresso na pista 1-7, reporte alinhado e pronto. Ali, Matheus 1-7, Quebec. C. 723, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-30 graus, 08 nós. Mesmo pouso, minha 723. Galeão. Alfa, ponto espera, chama 386, tá 3895, boa tarde. Salvador, boa tarde, gol 941 em frente, portão número 3, observa o TAM, azul 4076. Que é um Boeing 737 à sua frente. Série 5958, número 2 para pouso, freio machado travado. 7, redução para 200 nós. Ok, 3.0097, reduzindo 20 nós, gol 9222. Gol 9222 na chegada Mari, desça para o 080. Puta. Na escuta, prossiga. Pronto. Ok, mantenha a presente posição, está restrito ao nível 070 no perfil da subida da EL até a 20ª milha afastada de Salvador, ok? 070 da EL até a 20ª milha de Salvador, está 3895. Pronto, 917, espero que é daqui. O Quebec Serra, mantenha a posição, aguarde, como que é um Tuca na final da 1-0. Web 6723 no solo, aos 32, livre à direita, chame só 121 decimal 9. Direita, chama só 219, boa. Ok, livre X-ray da 1-0, ponta localizador, pode prosseguir para 2000, gol 9228. 928, mantenha 4.000 pés devido a um tráfego sentido oposto, mantendo 2.500. Confirmar o gol 9228, mantenha 4.000. Afirmativo, gol 928, mantenha 4.000 devido ao tráfego, mantendo 2.500 sentido oposto. Gol 9228, mantém 4.000 pés. Salvador 183, confirme. A posição visitando 6.500 pés, 065 para Ilhéus. Bomba 03, autorizado 065. Atinge Mateu 2500, Mike Quebec, visual contraste, minha posição de 2 horas. Gente, Vitor Mike Quebec. Dan 3144, chame Torre, 1836. 186. Chané 6213, chame Centro Recife, na frequência 1251, alterna 3325. 1251-3325, obrigado. Salvador, boa tarde, Dan 3283. Previsto, nosso plano está para o 550. Tá, eu lembro, Abrindo, obrigado. Confirmando, fala o gol 941, o gate é o 612. Obrigado. Gol 9222. 3804, desça para 4.000 pés, o ajuste é o 1097. 4.0017, Dan 3804. Gol 1754, desça para o 050. Para 050, gol 1754. Gol 9224, desça para o 060. 060, gol 9224. 3283, desça para o 070. 7083. Utilize o seu visual com campo. Torre, 1.8.6. Sor, gol 9240, ciente da QEC. Gol 9240, autorização para Guarulhos, nível 400. Pode, militar. Sete 6741 com 131 a bordo, 0350 de autonomia, alternando com 15. E aí, todo plano 186, 6741. Airbus 320, companhia TAP. Tá aqui bem na mira, senhor. Estamos completamente visual com o tráfego aqui, quase no cruzamento. Quebec. Ô, Torre, time autorizado TAM 3195, decola de imediato. 3195, alinhar e manter, prepara de decolagem imediata, 37 Goma, meios marcador externo. Sim, sem problema, 3295. Quebec Serra de imediato, tentando a possível esteira do Airbus que usou o eixo no 735. 130 com 8 ali, Quebec Serra. 3204. 2000, reportar no localizador 3204. Gol no 754, desça para 4.000 pés, gol no 754. Para 4.000, gol no 754. Gol 9224, desça para o nível 050. 050, desce o gol 9224. 3223, desça para o nível 060. 060, 3223. Alfa, reportando da Juliette, 3144. 9228, continua em aproximação, reporte de trem baixado e travado. Número 2 para pouso. O trem já está baixado e travado, gol 9228. Autorizado cruza 10 após a passagem do TAR, o sinal 5. Perfeitamente, gol 9241 para convite. Acredito que para registro 40 vai fazer 15 antes, 1555 a nossa estimada de classe fora. Grato, 9240. É o 9240. Para 3 mil pés. Para 3 mil, gol 754. Para 24, desça para 4 mil pés. 4 mil, gol 9224. Controle, boa tarde, está 3295. 3295, contato radar, subo para nível 340, perfil da EL. 340, perfil da EL, está 3295. Aos 1545 é o proposto aqui. Obrigado. Já 3144, antes da Juliette. Nível ingresso, portão de número 9, 3144. 83, controle. Robô 3 na escuta, prossiga. 56 milhas, sudoeste, Salvador, subiu até nível 065. Se o sadar terminado, chame controle Léo, frequência 1201, boa viagem. Rumo 83, mantendo o nível 065, chamará controle em 120, decimal 10. Ali mantém na 10, mas 741. Força aérea 5958, autorizado cruzamento da pista 10. Reporte para ingresso no pátio militar. Nave Caravan. Sim, a gente sobe, mantém o nível 070, TAN 3295. Solo 219, gol 9222. Essa era 5958, reporte no pátio militar. Sente Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 03, gol 9228. M6741, autorizado decolar, pistão no 021, 60 graus, 08 noite. Autorizado decolagem, 6741. Whisky, no solo aos 40, autorizado táxi até o Pátio 4, reporte quando no estacionado livre frequência. Era 5958, livre frequência. Do 3 da Sand, essa para 4 mil pés. 4 mil, 3283. 3804. Tan 3804, continue a aproximação, reporte baixado e travado, altímetro 1-0 no site. Ele meteu, já está baixado e travado, visual com campo 3807. Tan 3807, livre pouso, estão no 0, vento 1, 50 graus, 08 nós. Livre pouso, Tan 3804. Tan 3804. havia solicitado para eles entrar em contato com a empresa lá, eles falaram que já haviam enviado já. Já fiz, eu antecipei, já pedi lá e eles falaram que tinham mandado. Tá ok, eu vou entrar em contato com a companhia de novo. Sete 070 inicialmente, Leda Web 6741. Estabilizado, localizado, já avistando o gol 9754. Durante a aproximação, chame torre 186, bom ponto. Muito obrigado. Gol 9224, desça para 2000 pés, estou tímido no 097, reduza para aproximação, gol 9224. 7210, descendo, ajustado no 097, reduzindo para aproximação, gol 9224. Na 3283, desça para 3000 pés, ajuste no 097. 3000, 3283. Quanto horas atualiza o Quebec Serra, direção para 2500 pés? Oi, sua para 2500, Quebec Serra. Certo. Quanto horas 3245, cruzou visual com tráfego, presta atenção para 340. Para o gol 9754. Gol 754, continue a aproximação, cheque trem, reporte baixado travado, altímetro 1097. Afirmativo, prosseguindo na aproximação, aguardando o gol 754. Visa 95, está superado, sua para o nível 340. Subindo para o 340, está 38. Nossa, localizador, gol 9224. Frente aproximação, chame torre 186, bom pouso. 186, seguinte, gol 9224. 3, desça para 2000 pés, forma o localizador. Marcelo, localizador 3283. 9224, passando o dono, abaixado travado. 19224, continua a aproximação, é parte passando externo, número 2 para pulso. Gente, passa lá externo, gol 9224. Salvador, boa tarde, gol na 328. 328, boa tarde, sua identificação autorizada chegada a Mari, desça para o nível 050, estou tímido no 097, Bismarck. Mari 050, no 097, pode aprovar, ITAP? Oi, ITAP. Garantido. Na 349, 249. Autorizado 400 para com 15, acorda no 0, curva direita, da El Leda, então intercepta a posição bridge, onde lá intercepta a Zulu 16 até a entrada da terminal Belo Horizonte, chamando o controle 120.8, a torre 118.6 e aciona 5471, gol 9241. Estamos na remota, 12, você vai reportar por outro trapuche, o gol 9241. I'm going to go to the hospital. 904. Da TAM, passa nível 140, chama o centro Recife, frequência 1251, Altern 3325, boa viagem. Centro Recife, 251, Altern 1-3325, TAM 3295, obrigado, bom domingo. 354, no solo aos 400, chama o solo 1-2-1-2-1-9, com 9-2-2-4, autorizado por Lustão no 0, vento 1-40 graus, 079. Pouso autorizado para o gol 9224. Passarás da Juliette, ainda por 1-7-4. Sinalizador 3283. Durante a aproximação, chame torre, sinal 286, bom pouso. Obrigado, 286. Adoro. Dia Victor. A respeito da redução para 2509 da presença, 308. Seria nosso abastecimento para passar aqui para o abastecedor, por gentileza? Azul 301 autorizado nível de voo 140. E ao livrar o nível de voo 210, chame Matheus 1925. Opa, amigo, desculpa. 0, chame o centro Recife, frequência 1251, no Altern 3325, boa viagem. 251-325, obrigado, Web 6741. 1-3325. 3-3-2-5. Gente, para o ataque 6kg, para o Pátio 3, mandaremos a quinta ao final do gol 9284. Pode estar 2000, 9900, chamarei localizador 322.